Let's get hit. Drip, drip, drip. Ultimate gatilhada. Eu lamento. Eu lamento. Estilo largo, pra muito sou folgado. Periferia a milhão, defensor dos fracos. Sem raio laser nem espada de cristal. Pra combater a opressão, revolta no meu vocal. Pare e pense onde estamos, o mundo desandando. A cruz que pesa sangue e uma pá de mano que se foram da vivência sem querer. Pois quem sobe na maldade, o destino é descer. Almas que se perdem na brisa da viagem. No flash do retrato bate aquela saudade. Lágrima sentida, coração parado. Vida que vem de Cristo, prisioneira do diabo. Sem perspectiva, sem cura da ferida. A maioria vai na pilha, o amor que não respira. Quem falou que o dinheiro nunca traz felicidade? Quem assina embaixo, quem é o covarde? Pois quem nunca pensou, não vi na mira do banco. O miojo no mercado pro seu filho chorando. Grito pra balconista, passa as notas de 100. Na vista de Deus, quem será o refém? Escolha na ilusão, pois cansei de ser o resto. Na glória da maldade, mergulho pro inferno. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. De mente engatilhada, eu lamento. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. Engatilhada, eu lamento. Dialeto, perifoguete certo. Lei da humildade na crença do correto. Pois o sol que amanhece me traz inspiração. No caderno a frieza, infelizmente, João. Relato o que vejo, boteco desaceito. Homicídio em domicílio e nem sei direito. Desse jeito na maldade, a bola se desfaz. Cachimbo que esquenta, estende a mão pro Satanás. Talvez até porque problemas rotineiros, discriminação, falta de dinheiro. Senhoras e senhores, agradeço a presença. Agora com vocês, a minha forma violenta. Cada dia de fé, o mundo se destrói. SOB2, vejo dor na minha voz. Aos gladiadores, um salve pros parceiros. Projétil da paz e súplica do gueto. Aos manos da lembrança, pode acreditar. Piroquinha, Tiaqui, Manaumi, Edgar. Que se foram dessa vida, tristeza e poucos. E que hoje me protejam, pois aqui tá cabuloso. Tiroteio de cego, veneno em excesso. Tá ligado, mano Flávio, qual é o processo? Pelo amor, Deus é certo, Deus é santo. Do imenso céu de fogo caem penas de anjo. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. De mente engatilhada, eu lamento. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. De mente engatilhada, eu lamento. Foco de luz, a chuva triste, falo mais alto. Que o psico na função, dando voz de assalto. Perdeu a itunzinho, invadi o seu castelo. Não tenta reagir, te mandou pro inferno, sangue frio. Te motiva, corta o dedo. Hoje cai alguém, amanhã o seu parceiro. Lembranças, lembranças, lembranças. Fatos passados do enquadro do mercado ao menor esquartejado. Guerras de mês, por aqui muito frequentes. Candidato para o crime é derrubado. Lá na frente, sempre foi, sempre vai ser. Fazer o quê? Forma de pôr respeito, cavaleiro de PT. Lágrimas. A cada chama disparada, todo dia na rotina. Tem velório na quebrada, na viagem a despedida. Sangue que coalha. Anjo que vem buscar, sinto bater de asas. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. De mente engatilhada, eu lamento. A guerra, os guerreiros, a guerra, os guerreiros. De mente engatilhada, eu lamento.